Eu peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. eu sei que tá um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito ouvir. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porém, se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que eu mesmo. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, não me exalte. Acerca do qual, três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse: a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o teu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A minha graça te basta, a graça do Senhor nos basta, nos basta, nos basta, Senhor. Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Tão certo como o ar que você respira. Ele está aqui. Senhor, sua Senhor.